Se você quer que seu pequeno aprenda a ler de forma leve, se divertindo junto com você, aumentando o laço emocional entre vocês, e não quer mais que ele seja xingado de burro pelos amiguinhos, você pode pagar a taxa e eu te envio todo o material.